tristeza despontar, tentando entristecer seus sentimentos. Não se desespere, é o momento de clamar o nome de Jesus, e o mar vai se acalmar. Você vai ver, quando um amigo te ferir e as lágrimas rolarem do seu rosto, lembre-se do amigo verdadeiro, que é pai e conselheiro. Ele vai te consolar e você vai sentir. Seu abraço nos consola em todo tempo. Ele está presente a todo instante, na alegria ou na dor, podes contar com ele. Quando suas forças desabarem pelo chão, no nome de Jesus, terás a salvação. É só clamar o seu nome. Pois ele tem a resposta. Quando não há mais saída, pois ele tem, pois ele tem, pois ele tem.